Vou começar com vocês, hein? Todo mundo cantando. Pode cantar apaixonado, sem pressa. Vamos lá? De que me adianta viver na cidade? Mais linda. Canta mais lindo, tá bonito demais, olha lá. Por Nossa Senhora, Deus é lembrança daquelas festanças onde tinha danças e lindas meninas. Eu vivo hoje em dia sem ter alegria. O mundo judia, mas também ensina. Estou contrariado, mas não derrotado. Eu sou bem guiado pelas mãos de Deus. Já telegrafei que já me cansei de tanto sofrer. Nesta madrugada estarei de partida pra terra querida em que me viu nascer. Já ouço sonhando o galo cantando, o iambu piando no escurecer. A lua prateada clareando a estrada, a relva molhada veja anoitecer. Eu preciso ir pra ver tudo ali, foi lá que nasci, lá quero morrer.